chegou. Ele chegou. Ele chegou. O som que vocês estavam esperando chegou. Trazemos a maior explosão em alegria, emoção, curtição e muita mulher. Pega a chave. Pega a chave. O som que vocês consagravada. Vocês consagraram. Esse é... Passante Moral Prime. O som dos moleques doidos. Dos moleques doidos. Com chama absurda e fazendo com que sua adrenalina chegue a nível. Mas vai começar, vai começar, vai começar, vai começar, hein? E direto a... Duduzinho, alô, Tarzan. Da plataforma moral. O Sassá já tá na área, meu irmão, na cidade de Modelo. Alô, meu garoto, garoto. Chavados DJs. Alô, passateiro e passateiras. Passateiro. E as mulheres solteiras. Passateira. Quem do Passate Moral Prime. Alô, comandante. O Sandrinho Físico, o mega DJ da galera. Passat já tá já na área. Na área, Sassá. E aí? E pra completar o show, fazendo o verdadeiro show moral começar. DJ Sassá Moral. Sassá Moral. Oh! DJ Moleque Doido. O DJ Moleque Doido. De Tarzan. Tarzan. Tarzan, da equipe Maurício Fortaleza. Presenta hoje. Passate Moral Prime. E a chavada vai rolar. Chavada. Só quem é passateiro, põe a mãozinha em cima e vai. Só os passateiros, bate na palminha em cima, bate na palminha em cima. É passateiro! O Sassá já tá na área. Quero ver. Mas ela quer o seu gostoso, ela quer dar pra bandido. Ela quer o seu gostoso, ela quer o seu gostoso. Tá jogado na minha cara, então vou ter que levar. Tá jogado na minha cara, então vou ter que levar. Alô, DJ Físico! Eita, Sassá Moral, que legal, que bacana, que festa bonita! O nosso Passate Moral, diga-se de passagem, o trio Moral, o trio do Pega Chave, hoje recebendo em Castanhal o quarteto do Pablo Pop Live! DJ Tom, DJ Nandinho, DJ Ellison, Juninho. Dito Mix que recebeu o Sassá. Todo de Belém, viu, meu irmão? Lá no seu setor, meu irmão, é muito açaí. Com aquele. Camarãozinho, tem que ajeitar pra ele também, aqui em Castanhal, né, velho? Essa sábado recepcional também, nossa rapaziada. A galera do Pega a Chave aqui, meu parceiro Márcio, por ali com a gente. Pega a chave, pega a chave. Pega a chave. Do nosso comandante Yane, companhia da G. Alô, G, menina. Você, a patroiana, a Jordani também na área com a gente pra cima. Meu parceiro Milon Pedros, ele é a primeira dama. Alô, Clarley do Wolf Super Águia. E o Fabrício do Melo, passateiro da na área, tá curtindo o bolo. Isso aqui é paz passateiro. Vai, vai, vai, vai. Já frente com a gente, o nosso Maldinho de Fortaleza. Nosso cacique Tarzan hoje tá feliz a vida, hein? Tá bebendo mijo. O nascimento dos gêmeos herdeiros da Maldinho de Fortaleza. Em cima na palminha. Bate na palma da mão, bate na palma da mão. Chavada. Amor, eu sei que eu falei. Solta a voz, vai, vai. Amor, eu sei, te magoei. Meu parceiro Clebão também, vou ligar a gente, bora Clebão. Mas você, o Henrique, meu parceiro do Balzinho também. A nossa DNA do Bob. Tentamos reconciliar. Bora, Dudu. O Sandrinho. Bora, Enxone. Luciano tá na área. Duduzinho. Alô, Degúcia. Duduzinho tá solteiro. Essa aqui é pra você. Joga em cima, joga em cima. Vai, vai, vai, vai. Vai, vai. Meu parceiro Tavinho, dará um seu financeiro também, moleque, com a gente, bora, Tavinho. Esse é considerado do Mega! Só fica solteira, vai jogando a mão pra cima, joga a mão pra cima e bate na palma em cima, bate na palma em cima, em cima, em cima, em cima, em cima. Ela quica no tal, tá no tal, perel, perel, tel, tel, perel, tel, tel, e o Tó tá por baixo fazendo seu papel, perel, tel, tel, tel, tel, perel, tel, tel, perel, tel. Bora aí, Lu, bora aí, Lu, você é o Pablicito, meu, olha o gel do Pega Chão, perel, tel, tel, perel, tel, tel, tel, tel, perel, tel, tel, tel, tel, perel, tel, tel, em cima, em cima, tem que ser agora. Em cima, em cima. Próximo dia 26, está chegando aniversário do nosso parceiro Femerson. Lá no Pantanal, com Voyage, bagulho doido, hein? Esse passate é pressão. Anne Silva, passadeira Dudu, alô Hernan Diego, o nosso parceiro Bruninho, passa da noite. Essa aqui é o hino dos passadeiros em Castanhal Físico. Essa aqui é o hino, é o lema do Passate Moral. Sente aí, passadeiro, sente. Em cima, em cima. Por aqui também com a gente, o nosso parceiro Henrique, a Célia e companhia, da Isabel Dias, a nossa amiga Mara, a David, a Bruna, a Lu, toda a galera com a gente aqui, aniversário do Panuru, é? Tamo junto, meu parceiro Cabeção Bromonte, abraço pra você, dia 17, Sassá, em Castanhal, N. Silan, e Passat Moral Prime! Essa aí, meu irmão, vai ser show! Show! Em cima, vai, vai. Meu parceiro DJ Thiaguinho do Interson também lá na Guazinha, bora Thiaguinho. Ia ser considerado também no Mega, sempre com a gente no Passate Moral. DJ Netinho do Super Dinâmico. Alô, DJ Ego! Eu tô brigado com a mulher e eu vou dar fuga nela. Fui, partiu o passado. Meu parceiro Laílson do Laranjinha Prime também na área com a gente. Bora lá, Laílson, menino. Olha só quem tá na área. Marson e Ana. Duduzinho. O Carver Prime do Passate Moral. Alô, Tazinho! Se eu tiver solteiro, não vou. Meu parceiro Júnior Campari também, né? Eu não vou. Alô, Júnior Campari. Se eu tiver solteiro, não vou perdoar ninguém. Se eu tiver solteiro, não vou perdoar ninguém. Suas amigas Pontiane. Botaram a Maisena. Também. Por ali com a gente também. Pontiane. Meu parceiro. Amiga Pontiane. Impregnado, Julivan. Amiga Pontiane. Também nada com a gente. Cadê o Botaram a Maisena? Esse Botaram, vou te contar, hein? Andreazinho, não vou perdoar. Caralho, também com a gente. Essa aí eu quero ver.